Sandra. Onde está a justiça que todos queremos desfrutar? Parece estar bem longe. Falo do indivíduo que comete um crime sem perdão. E o que pode acontecer então? Ele mata quem ele quer, na hora em que puder. Menino, menina, homem, mulher. Vida de inocentes são prejudicadas. E os que fazem a lei, porra nenhuma. Idiotas que matam pensando que é moral. O problema está no berço da sociedade. Mas na verdade, onde está a nossa liberdade? Não existe lei, apenas maldade. Há crueldade em todo lugar. Há crueldade em todo lugar. Nas ruas tranquilo você não andará. Pense que vocês estão sós. E ouço o poder dessa voz. Não pense que vocês estão sós. E ouço o poder dessa voz. Competência eles não têm para nos comandar. Dizem querer acabar com a violência, sendo que eles mesmos mandam nos matar. Eles atrás de seus trajes são o poder. Nada podemos fazer. E nós, simples cidadãos decentes, pagamos por isso e temos que aguentar. É de fuder se humilhar. Quando será que isso tudo acabará? Nunca! Porque o país não vai mudar. De pior pra pior, nunca vai melhorar. Policiais prendem pessoas inocentes, enquanto os bandidos assaltam, matam nossa gente. Simples, humildes e decentes, de boa educação. Só porque são pobres, te fodem, te botam na prisão. Pense que vocês estão sós. E ouço o poder dessa voz. Não pense que vocês estão sós. E ouço o poder dessa voz. Não pense que vocês estão sós. E ouço o poder dessa voz. Não pense que vocês estão sós. E ouço o poder dessa voz. Calma, não é assim que se resolve a vida. De qualquer modo, todos nós estamos no mesmo barco, no beco encurralados. Vivemos no mundo onde fazemos papéis de otários. Mal pagos por leis e salários, que mal dá pra se manter. Porque em suas leis, pobres, eles mandam se fuder. Não é por isso que devemos assaltar e matar uns aos outros. Porque violência gera violência. Matando alguém, serão mortos na sequência por homens da lei. Eles matam pra valer, não seja alvo deles. Vocês estão sós. E ouço o poder dessa voz. Não pense que vocês estão sós. E ouço o poder dessa voz. Não pense que vocês estão sós. E ouço o poder dessa voz. Eu sou o poder dessa voz. Não pense que vocês estão sós. E ouço o poder dessa voz. Leis são palavras para serem quebradas. Não importa como, com o seu protesto. Somos comandados por canalhas desonestos. Vamos cercar esse rio pela voz. Preste atenção no poder dessa voz. Não tenho medo da morte, meu chapa, mas não brinco com a sorte. Porque no mundo em que vivo existe a lei do mais forte. Nós precisamos lutar, porque não dá pra aguentar tanta miséria governada por champanhe, luxo e caviar. Atividade principal, o território nacional. É mais que natural que o lucro total é adquirido de um modo ilegal. Não é legal. Pense que vocês estão sós. E ouço o poder dessa voz. Não pense que vocês estão sós. Alô, Pedrão, segue o poder dessa voz. Negocie. Não pense que vocês estão sós. E ouço o poder dessa voz. Não pense que vocês estão sós. E ouço o poder dessa voz.